Era cavalo. Reclutando a potrada por as varas da mangueira, no bate-patas do campo só ficam vultos e poeira. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. Entre potros que amancei, que sentei meu lumbilho, foram baios eruanos, cebrunos e douradilhos. Já quebrei muitos tubianos, alazão, preto e tortilho, de vinagre até o negro, todos pelos eu encilio. Gateados e lubunos, zainos também tomei, um rosilito prateado em malacaras andei. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. Arrucinei um bragado, um overo negro, um rosado, um chita, um branco melado e um picaço pata branca, que por sinal desconfiado, especial baio gateado que nunca deixou-me a pé. Um tostado bico branco, tropei muito em pangaré, um colorado cabano, um azulego muito feio, que às vezes em volta do rancho deixava mascando o freio. Só me falta o potro mouro, que é pra sentar meus arreios. Só me falta o potro mouro, que é pra sentar meus arreios. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. Arrucinei um bragado, um overo negro, um rosado, um chita, um branco melado e um picaço pata branca, que por sinal desconfiado, especial baio gateado que nunca deixou-me a pé. Um tostado bico branco, tropei muito em pangaré, um colorado cabano, um azulego muito feio, que às vezes em volta do rancho deixava mascando o freio. Só me falta o potro mouro, que é pra sentar meus arreios. Só me falta o potro mouro, que é pra sentar meus arreios. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bamo cavalo, toca, toca, era, era.